Milkshake, a sua mistura cultural. Olá, amigo ouvinte do Milkshake. Eu sou o Guilherme Desopo e quem está aqui comigo é minha parceira Mariana Oliveira. Olá, Desopo, seja muito bem-vindo, caro ouvinte do Milkshake. Hoje eu estou me sentindo um pouco mais bitomaníaca do que o normal. Ué, explique direito isso aí, Mari. É que hoje o programa é mais que especial, uma homenagem à banda que marcou o século passado, The Beatles. É isso aí. Este ano, um dos álbuns mais famosos Garotos de Liverpool completa 50 anos, o The White Album, o super conhecido álbum branco. E para ilustrar direitinho o tamanho da importância dessa banda na história da música, preparamos um programa todinho voltado para a temática. Então continue ligado, o Milkshake tá só começando. Você está ouvindo... Milkshake! Shake, shake, shake! No Toca aí o Dão de hoje, Karen Muniz e Zilá Carvalho conversam com o cantor e instrumentista berlandense Sandro De Luca. E não é só isso. As meninas também bateram papo com o jornalista que é especialista quanto ao assunto é o quarteto, Márcio Alvarenga. Eles falam sobre inspiração, influência e história. E o iPod está por homenagem, com covers de música dos Beatles, interpretados por artistas famosos. Entre eles, temos até mesmo um exemplar de Elvis Presley. Caio Roberto vem acompanhando de Cássio Lima para o quadro Mexerico. Os dois chegam com tudo numa resenha com a temática 100% previsível. Não é, Mari? Não dava pra gente resenhar outra coisa, né, Desopa? É claro que escolhemos o cinquentão, The White Album. E pra fechar o programa, Giovanna Tedeschi e Zilá Carvalho apresentam Se Liga, com as novidades que tem agitado o mês de julho. Então embarca aí nesse túnel do tempo que te leva diretamente à Inglaterra da década de 60. Milkshake! Mari, e como a gente dá o start no nosso programa? Olha, para o nosso ouvinte entender a importância desse grupo, a gente começa com uma entrevista que nossas repórteres Karen e Zilá fizeram. Elas já me contaram que os entrevistados são expert quando o assunto é a banda inglesa. Não é para menos, né? Estamos falando de um dos grupos que mais engajou fãs no mundo todo. Então, bora lá curtir a entrevista. Toca aí, Udão! Bom dia, ouvintes. Tudo jóia? Meu nome é Zilá Carvalho e começa agora o Toca Aí, o Dão, que eu apresento junto com a Karen Muniz. E aí, Zilá. E aí, pessoal. E hoje, no Toca Aí, o Dão, a gente conta com convidados especiais para conversar sobre os Beatles e o famoso álbum branco. O álbum branco é um dos mais populares do grupo britânico. Ele reúne sucessos como Blackbird, Dear Prudence e Happiness is a Warm Gun, músicas que marcaram a década de 70. Nossos convidados são o Sandro De Luca, que é cantor e instrumentalista e formado em violão clássico pela UFO, e o Márcio Alvarenga, jornalista, apresentador e um aficionado por música, né, Márcio? Com certeza. Bom dia a todos. Com certeza. Bom dia a todos aí. Bem-vindos ao Toca aí, o Dão. Bom, gostaríamos de começar nossa conversa perguntando para vocês o que os Beatles representam para a música mundial. Olha, os Beatles representam uma mudança e a instituição de um novo padrão de comportamento, um padrão musical, né? Mas eu tenho uma opinião muito particular de que o sucesso dos Beatles se deve fundamentalmente a um fato que, no ano de 63, acabou sacudindo o mundo, que foi a morte de John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos. E confesso que, dentro do âmbito cinematográfico, até hoje a gente tem a percepção clara que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood não vai muito com a cara dos filmes ingleses. É por isso que até hoje nenhum filme inglês ganhou o Oscar de melhor filme. E o Alfred Hitchcock, mestre do suspense, nunca ganhou um Oscar de melhor diretor. Então, com a morte do Kennedy, se instalou uma grande comoção, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo. E, consequentemente, a mídia norte-americana, ela se viu quase que obrigada a desviar um pouco o foco daquele trágico acontecimento da morte do presidente. E resolveu pegar uma carona no grande sucesso que os Beatles estavam fazendo naquele momento na Europa. Isso foi determinante, porque em 1964 eles lançaram o filme Os Reis do Iê-Iê. E claro que, como os americanos monopolizavam a distribuição cinematográfica para o mundo, eles impulsionaram ainda mais o sucesso. Então, essa foi uma alavanca, uma mola propulsora para o grande sucesso dos Beatles, indiscutivelmente reunindo todos os méritos para isso. Perfeitamente. Inclusive, né, várias bandas, bandas de todo o mundo também, né, uhum, foram e são influenciadas, né, até no corte de cabelo, uhum, nas músicas. Bandas nacionais, tipo Roupa Nova, né? Na questão do vocal e... Aproveitando o gancho, a gente tem uma pergunta aqui: se essa banda se os Beatles influenciaram a cena brasileira nesse contexto das boy bands. Tiveram aqui também algumas? Com certeza. Não só o próprio movimento da Jovem Guarda foi impulsionado e influenciado pelos Beatles, como também a própria música popular brasileira. Nós tivemos um grande movimento da MPB nos anos 60, com grandes festivais de música, e, consequentemente, isso se fazia muito presente, não só na maneira de se portar, como na maneira de se vestir e também de cantar. E, claro que também, um outro movimento importante da música brasileira marcou uma decisiva e clara influência dos Beatles, que foi o tropicalismo. Como se diz, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Então acho que gerou influência a todos. O twist, a pegada do, né, do baixo, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Então, igual foi citado aqui agora, né? A Jovem Guarda, Raul Seixas também, né? Uhum. Teve uma grande influência. Rita Lee, né? Secos e Molhados, outras bandas como Jota Quest, Skank. Que bacana. Mesmo? Então, até mais contemporâneo, até então, mais, essa influência vem até com hoje. Com certeza. Los Hermanos e acho que todos, né? Todas com as certeza. Bandas. Todo mundo bebeu um pouquinho na fonte dos Beatles. Com certeza, perfeitamente. Isso mesmo. Márcio, as composições do álbum Branco são consideradas simples. Elas foram feitas durante a meditação transcendental do grupo na Índia e tudo mais. Você acha que isso é um diferencial positivo para que o álbum fosse considerado tão bom? Essa simplicidade e essa pegada mais transcendental? Pois é, nós tínhamos na década de 60 uma autêntica revolução de costumes no mundo, né? E, consequentemente, também os Beatles acabaram inspirando esse lado zen no mundo. A propagação, inclusive, de crenças orientais também tem um pouco da pegada dos Beatles, exatamente pelo comportamento padrão que foi instituído, principalmente na figura de John Lennon, né? Então, o grupo, o quarteto de Liverpool, que tinha um guru indiano, isso também serviu de modelo para que outros artistas também passassem a nutrir uma certa simpatia pelas crenças orientais. Então, a gente percebe que, em todos os âmbitos comportamentais, dentro dos conceitos sociológicos, antropológicos, a gente percebe que sempre vai ter uma marca, mesmo que indelével, uma marca leve, mas uma marca desse quarteto que, efetivamente, marcou época. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas muito obrigada pela presença e pela colaboração de vocês. Obrigada, Márcio. E, Sandro, fica à vontade para divulgar seu projeto. Tem alguma página de rede social que você utiliza? Sim. O Instagram é Sandro De Luca, né? E no Facebook, Sandro De Luca também. Tá. E sandrodeluca@hotmail.com. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, eu queria aproveitar, já que falei dos Beatles, falei do filme do 007, eu tenho um site chamado radiocinemusica.com.br. E os ouvintes poderão acessar, inclusive curtir essa canção do Paul McCartney para o filme do 007. Ah, que bom. Obrigada. Como que é o site mesmo? radiocinemusica.com.br. Então foi isso, galera. A gente conversou com Sandro De Luca, cantor e instrumentista da cena musical aqui de Uberlândia, e com Márcio Alvarenga, jornalista e apresentador. Até o próximo Toca aí, Udão, pessoal. Esperamos que tenham gostado. E é isso. Até o próximo programa, pessoal. Milkshake! Pílula, curiosidades sobre a música. Em 1967, os Beatles quase compraram uma ilha na costa de Atenas, na Grécia, onde planejavam criar uma espécie de comunidade utópica para familiares e amigos. Muito interessante isso que o Márcio disse, né? Sobre o surgimento do sucesso mundial dos Beatles. Eu nunca teria imaginado. Pois é, Desopa. Um belo ponto para discussão. A mídia sempre com o seu dedinho ali no meio. Até no Brasil, como a Zilá apontou muito bem. Mas olha, tô precisando confessar que esse bate-papo me deu uma vontade de ouvir uma musiquinha. Até separei uma aqui pra gente. Confere aí. A música que está tocando aí é Cry Baby Cry. Muito bom. E parece que esse desejo por músicas foi no momento certo, hein, Mari? Pois é, Desopa. O Kai e a Elô estão chegando agora com um quadro recheadinho de música. Eu tô muito curioso para ver o que eles separaram pra gente. Ouvi dizer que são covers. Que maravilha. O trabalho da banda faz tanta história que muita gente também já teve dado a voz à música deles. E é mesmo, os meninos estão trazendo nomes de peso, como David Bowie e Nina Simone. Confere aí no iPod. iPod. E aí galera, meu nome é Caio Roberto e está começando o iPod, seu quadro sobre músicas marcantes. E aí Caio, e aí ouvinte, eu sou Heloísa Rocha e hoje no nosso especial sobre os Beatles vamos falar sobre alguns covers que outros artistas fizeram de músicas da banda. Pois é, Heloísa, os Beatles fazem parte da lista de bandas com maior número de músicas ser gravadas por outros artistas. Sim, e entre esses artistas estão grandes nomes da música. A gente separou aqui uma lista de covers compostas por Nina Simone, David Bowie, Elvis Presley, Bee Gees e Michael Jackson. Para começar, vamos falar da versão de Nina Simone da música Here Comes the Sun. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. Essa música foi composta por George Harrison, o guitarrista dos Beatles, e foi originalmente lançada no álbum Abbey Road, em setembro de 1979. É, e a versão de Nina Simone foi lançada em 1971, no seu disco Here Comes the Sun, que é composto apenas de covers feitos pela cantora de pop rock. A regravação, feita por Nina Simone, é mais lenta e instrumental que a original, e é marcada pelo piano e o vocal da cantora. A próxima música é uma interpretação de Elvis Presley de Hey Jude. A versão original da música, composta por Paul McCartney, foi lançada como single em 1968 e lançada na coletânea dos Beatles Hey Jude. A regravação de Elvis foi lançada em fevereiro de 1972, no álbum Elvis Now. Ela é marcada pelo timbre e a voz do rei do rock. Já a música Across the Universe foi composta por John Lennon e Paul McCartney e lançada no disco Let It Be, de maio de 1970. Em março de 1975, David Bowie lança sua versão em seu álbum Young Americans. A regravação de Bowie canta com a participação de Lennon como guitarrista, que, junto com a identidade vocal do vocalista, fez um dos melhores covers dos Beatles de todos os tempos. próxima música é mais uma composição de John Lennon e Paul McCartney, Paperback Writer, single de 1976. A canção alcançou o topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos, e foi incluída em vários álbuns da banda mais tarde. É, e no mesmo ano, em 1966, a banda The Bee Gees gravou uma versão própria dessa música. E ela só seria lançada em 1970, no álbum Inception Nostalgia. Na voz dos três irmãos da banda, a composição ganha um ritmo mais acelerado, marcado pelo som das guitarras e as vozes agudas. Agora, para a última música do nosso quadro, escolhemos a versão de Michael Jackson de Come Together. A versão original foi composta por John Lennon e também foi lançada no álbum Abbey Road, em setembro de 1969. A regravação do Rei do Pop foi lançada em junho de 1995, em seu álbum History, Past, Present and Future, Book 1. Esta versão é enriquecida pela voz única do cantor americano. E aí, galera, eu sou Heloísa Rocha e esse foi o iPod. Até a próxima, Caio. Até mais, Elo. Até mais, galera. Valeu! Você está ouvindo... Milkshake! Curiosidades sobre a música. A música dos Beatles, assim como de várias bandas ocidentais, era proibida na União Soviética. Para ouvir as canções da banda, os soviéticos usavam uma técnica em que gravavam as canções em chapas de raio-x convertidas. Essas chapas foram batizadas de música nos ossos. Ai, ai, é tanta música boa que eu nem consigo escolher minha preferida. Olha que eu também sofro com essa dificuldade, viu? Mas uma das que eu mais gosto é I Will, essa que a gente tá ouvindo aí no fundo. É, não dá pra negar que os caras sabiam fazer música. Mas eu fico pensando, o que será que a crítica acha do The White Album? Será que os caras deram unanimidade para os especialistas em música? Sabe que essa é uma pergunta muito boa? Eu não tava lá na época pra saber, né? Mas o Cássio e o Caio fizeram uma busca completinha e montaram uma resenha super legal pra gente. Então roda aí nosso mexerico que eu quero muito saber. Mexerico! Fala, galera! Meu nome é Cássio Lima. E eu sou o Caio Roberto, e está começando agora o Mexerico, seu quadro de resenhas críticas do mundo artístico. É isso aí, Caio. Hoje nós vamos fazer uma viagem até Liverpool, na Inglaterra, a terra da rainha. Vamos voltar até 22 de novembro de 1968, há 50 anos. É, ouvinte. E tudo isso para relembrar uma das maiores obras dos Beatles, o The White Album, em português, o Álbum Branco. O disco duplo tem esse nome porque sua capa é completamente branca, com o nome do grupo escrito no canto e mais nada. Com quatro lados, o álbum tem 30 faixas e é marcado pelo crescimento da composição de George Martin dentro da banda. A música mais longa do disco, que também foi o primeiro sucesso dele, While My Guitar Gently Weeps, foi escrita por Martin. Pigs, com muita ironia e crítica social, Long, Long, Long e Savoy Truffle também são de autoria de George Martin. Já músicas como Dear Prudence, Sexy D e They Continue Star Bungalow Bill ficaram conhecidas por terem sido escritas durante um retiro espiritual que a banda fez na Índia. Sinta essa vibe, por exemplo, em Dear Prudence. destaques são a faixa de abertura bem roqueira, Back in the USSR, Blackbird, uma balada comovente composta por Paul McCartney, e a composição Helter Skelter, que é considerada por muitos a primeira canção de heavy metal da história. Talvez a maior característica do disco seja a diversidade, já que os integrantes da banda gravaram a maior parte das músicas em estúdios separados. Além disso, a maioria das canções foi composta cada uma por apenas um Beatle. Alguns fatos marcaram a história desse disco em comparação aos outros da banda. Em 1997, o álbum Branco foi nomeado o 10º melhor álbum de todos os tempos pela Music of the Millennium, da revista Classic FM. E no ano 2000, a Q Magazine deu o 7º lugar para o disco. A revista Rolling Stone também elegeu a 10ª colocação para o álbum, entre 500 produções. Além disso, Cássio, o álbum foi 19 vezes disco de platina e é o 10º mais vendido na história dos Estados Unidos. É, Caio, e você acredita que o álbum Branco, com assinaturas originais dos 4 Beatles, foi arrematado pela bagatela de $33 mil no leilão de colecionadores? Pois é, mas esse dinheiro foi sofrido. As gravações do disco foram muito tensas para o grupo. Sobrou até para Yoko Ono, namorada de John Lennon, que, dizem as más línguas, se intrometia em tudo. E Ringo Starr chegou a sair da banda por um período de 2 semanas e só voltou por conta da insistência dos outros membros. Num cenário tão adverso e cheio de turbulência, chega a ser incrível o nível de produção do álbum, que deixa claro o talento inquestionável dos garotos de Liverpool. É, gente, aqui é o Cássio Lima e por hoje é só, galera. Até mais, Caio! Até mais, Cássio. Eu sou o Caio Roberto e vocês ouviram o Mexerico. Valeu! Milkshake! Pílula. Curiosidades sobre a música. Os Beatles são responsáveis pela associação criada entre os chifrinhos feitos com a mão e o rock and roll. A primeira aparição do símbolo foi no desenho de John Lennon, que compôs a capa do álbum Yellow Submarine, lançado em 1968. Acho que agora finalmente consegui entender porque sempre achei esse álbum uma maluquice. Tem música de todo estilo. É, eu queria era ter nascido naquela época. Imagina só a loucura que era a vida dos fãs. Com certeza. Hoje em dia, o mais próximo que chegamos da novidade são os relançamentos. Acho até que a Gias e Lá acharam algumas coisas legais para dar uma renovada. Bom, para saber, a gente vai ter que conferir no Se Liga. Se Liga! Olá, Zilá! Meu nome é Giovanna Tedeschi e está começando o quadro Se Liga. E a gente chega com as novidades que tem marcado o mês. Olá, Giovanna! E aí, ouvinte? Aqui quem fala é Zilá Carvalho. Escuta só o que está rolando sobre os Beatles. O desenho animado Yellow Submarine, baseado em diversas canções dos Beatles, completa 50 anos em 2018. Lançada em 1968, a produção está sendo restaurada para circular em uma enorme rede de cinemas norte-americana, que ainda não foi anunciada. As novidades de Yellow Submarine não param por aí, Giovanna. A Apple Corporation anunciou uma parceria com a Titan Comics para produzir quadrinhos baseados no desenho. O editor da Mad Magazine, Bill Morrison, foi escolhido para dirigir o projeto, que deve ser lançado ainda este ano. lançada também uma versão comemorativa de Pac-Man. No jogo de fliperama, o famoso personagem amarelo é substituído por um dos membros da banda, escolhido pelo jogador. O objetivo é ajudar os Beatles a fugirem dos Blue Minis, visões de Yellow Submarine que substituem os tradicionais fantasminhas. E olha, Zilá, eu já testei e o jogo é super divertido. Boa, Gi! E pra quem curtiu e também quer ter essa experiência, é só entrar no site player.lemonadebox.com/Yellow Submarine. Outra novidade que está rolando é a transformação do romance gráfico O Quinto Beatle em série de TV. A produção acompanha a jornada de Brian Epstein, empresário da banda e um dos responsáveis por seu enorme sucesso. A graphic novel recebeu uma edição brasileira em 2014. Vivek J. Tiwari, que escreveu o romance, vai ser a roteirista e produtora executiva do projeto. A série vai ter acesso ao catálogo de músicas dos Beatles. É a primeira a poder usar canções de forma irrestrita. A produção da Universal Cable Productions e da Sonar Entertainment ainda não tem previsão para chegar ao Brasil. Outra homenagem que os Beatles recebem é a nova versão de Onde Está o Wally. Isso mesmo, o livro da famosa coleção Onde Está busca estimular os leitores a encontrar Paul, George, Ringo e John em uma multidão. Os cenários são locais como Cavern Club, bar em Liverpool, onde a banda tocou pela primeira vez, a rua Abbey Road, famosa pela gravação do clipe de All You Need Is Love, a plateia do programa The Ed Sullivan Show, onde o grupo se apresentou pela primeira vez nos Estados Unidos, e em um bagunçado retiro indiano. É possível buscar também, em diferentes cenários, famosos como David Bowie, Bob Dylan, Eric Clapton, George Martin, Yoko Ono e Linda McCartney. Outra homenageada é Elvis Presley, o rei do rock. As ilustrações são de Dani Jeremia e o valor do livro é de R$19,90. Para mais informações, é preciso enviar um e-mail para faleconosco@iarafiladi.com. Nossa, Gi, muitas opções para os fãs, né? E também uma boa oportunidade para as crianças conhecerem esses artistas. Ô Gi, olha essa curiosidade. Obladi Oblada é uma música de McCartney que foi regravada muitas vezes. Ela levou 60 takes, o que fez John, George e Ringo declararem que detestavam a música. Realmente, nós nunca imaginamos esses detalhes que ficam no backstage, né? Imagina tocar a mesma música 60 vezes pra gravar. Não é? Bom, algumas curiosidades são muito inusitadas mesmo. Martha, My Dear, por exemplo, foi composta pra homenagear a cachorrinha de McCartney. Where I was born, lived a man who sailed to sea. Bom, gente, esse foi o Se Liga especial dos Beatles. Fãs, aproveitem as novidades e até mais. Até mais, Gi. Até mais, Ilá. Até a próxima Mistura Cultural, galera. Milkshake. Pílula, curiosidades sobre a música. O Vaticano já apontou em publicação oficial o álbum Revolve dos Beatles como o melhor álbum de pop de todos os tempos. Desopa do céu, se a gente já fica irritado quando uma música fica na nossa cabeça, imagina tocar uma única música 60 vezes. As meninas falaram de ódio, mas ainda acho que essa palavra expressa pouco porque eu sentiria na pele deles. Curte aí um pouquinho da música e tenta se pôr no lugar dos caras. Obrigado por me fazer imaginar essa péssima experiência, Mari. Mas bom, ainda bem que o resto das novidades não seguiram essa linha desagradável. Pois é, Mari, teve muita coisa legal também. Mas é isso aí, né, galera? O programa tá acabando e a gente encerra aqui o passeio por esse pedacinho da história da banda inglesa. Espero que vocês tenham curtido muito nossa viagem no tempo. A companhia foi maravilhosa. Espero você, ouvinte, aqui com a gente pro nosso último programa, um especial sobre as maiores bilheterias do cinema. Tchauzinho, pessoal. Valeu pela parceria, Desopa. Falou, Mari. Até mais. E obrigado por terem sintonizado no Milkshake. Você ouviu...